alternando Maceió, quatro a bordo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, com 2, 1 no noite, decimal 95, e o ajuste 0095, papatão no Victor. Sobe 19, sou o gol 2008. Gol 2008, torre 118, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Salvador, gol 1256, botão 2, gente da Yankee, autorização, Natal. 256 para Natal, autorizado via Upper Zulu no 0, saída Puka, transição Zipar, Puka, Jamo Zipar, para Natal. Decola da 1-0 com vanda esquerda, o código é 5555. Controle 120-8. Natal, maior peso 1-0, boca de bar, 10 à esquerda. Toca com 208. Rebaixa no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Primeira direita, alfa, reta na ponto de espera da Delta. Confirma nível. Confirma nível. Três sete zero, 1-2-5-0. 7-0-1. Muito boa tarde, livre fogo 1-0, ventando 8-0 graus, 1-4-9. Livre fogo, 1-0-0. Deixa eu comer, poderia repetir o cotejamento, por gentileza? Vamos para Natal, o 370, pela Alpes 1-0, com o cajão de baia traída, declarando 1-0, com vai ser, 5-5-5. Então transponder 1208 ao controle, gol 2-3. 6-3-2-0. Temativo correto, chama pronto 02. Próxima delta 025. 85. 585, mantém o ponto de 02 até baixo para o cruzamento. Vai aguardar. Cuidado, vai aguardar. Confirme? Pode esperar, não pode não, pode ser. Bono 164, Lobo 77, passando a 1-5-0, quanto possível para o Bono 164, boa tarde, essa identificação via chegada na área, desse mantém nível 0-0. Ao 050, ICAP, alguma possibilidade? Claro, inicialmente mantém chegada nível 060. 060. 320, desça para 2010, livre da inscrição de altitude em CAP, altímetro no 095. Desce para 2010, ajuste no 095, livre das restrições em etapa, fecha na linha 320. Equipe de cinco autorizado o cruzamento, pista 1028, repartir livrando. Escolhendo a pista 0028, vai direita, sala 1, 211. 211, boa. 2230. Excelente. RN320, autorizado o final do procedimento ILS, C da pista 10. Autorizado o X-Ray, da pista 10, sinal 6320. Salvo 2008, livrou. 2008, livrou na pista. 2008, Alfa é forte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 2008. 6805, chame Centro Recife, ano 33, sinal 25. Recife 3325, Centro 3805, boa tarde. Uno 84, correção, voo no 164, voo Itapi. Vem Itapi, intercepta chegada a mais. Descida para 3 mil pés. Itapi, intercepta 3 mil pés, voo 964. Santo Salvador, voo 964, boa tarde. Voo 964, boa tarde, senhor. Identificação, via chegada a mais, deixe manter nível 050. Via chegada a mais, é o 050, voo 964. Vitor Eco Vitor, decola 59, controle 120.8. Bom dia. Vamos lá. 208, Felipe. Bom trabalho, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Vitor Eco Vitor, decolou na Conde. Estamos Vitor, é com Vitor, contato radar, subir manter nível 090, direto. 090, abrute Conde, Vitor é Vitor. Vitor é com Vitor, Vitor é com Vitor, copiou? Afirmo, copiado, liberado 090, na pessoa da Conde, isso é? Ativo. Ok, não se escuta. Minha 4, deixe mantenha 4 mil pés livre da restrição de altitude em casa. 4 mil pés livre da restrição, voo 964. Solicitado. Mantenha Mari, número 3, para a próxima. Sim. 2230, o controle não conseguiu a coordenação com o centro. 18.8. Descemos aí. Do 4196, boa tarde, acione identificação via chegada Mário, deixe manter nível 050. Mário 050, próximo. Acessou a localizadora, Chanel 6320. Chanel 6320, Torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95. 4, desça para 2010, vou autorizar o sinal. Sim, autorizado, X-ray, Bruno, Bruno 64. Controle, boa tarde, boa noite, boa noite, tudo bem, tudo bem, para o 60, informação. 320, avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 170 graus, boa 4 nós. Livre pouso, pista 10, chanero 6320. Na 964, desse mantenha 3 mil pés. 3 mil pés, igual 964. Da Gol, livre pushback, acionamento do 02, chama o táxi. Vai dar. Confirmando para Guarulhos? Ah, sim, irmão. Aguarde um minuto, cópia para Dael Leda Motiva. Dael, confirmou? Leda Motiva, aguarda só um minuto. Dael Leda Motiva. Siga. Será que agora você conseguiria coordenar o 001? Não consegui a coordenação com o centro do CIC. E o controle autorizou o passarinho de chamar o centro em 128 decimal 8. Prossegui para 2000 ou 964? Vai. Número 964, corre 1-9-8-2-9-5. Foi, tá. Fica até a próxima. Número 964, desça para 2000, autorizado sinal ILS 3, informa estabilizado. 3 mil pés, sinal ILS 3, vai informar estabilizado. Número 964. 4-1-9-6, desça, mantenha 3 mil pés, sinal 5-0-5. 3 mil. Juliette, portão 05. Estamos falando Salvador, uma boa, chanelo 16, já era um plano constante, que é o pé na ponta ali da cidade. Salvador, com 1256, a moto tem 126, uma autonomia de 6 horas e 2 minutos, que é o pé na ponta ali da cidade. Espera, estou indo ao meio desse 995, acho no 095, gol no 256. 0, 2, 3, 9, 9. Salvador, Oceaneiro 6320, Lisboa, Passo Trote, Manaus. 6320, Alfa, Juliette, Portão 05. Alfa, Juliette, Portão 05, Oceaneiro 6320. Em Salvador, boa tarde, boa noite, tempo, espera pronto. 1256, já com tráfego nacional. Afirmativo. Pode passagem do tráfego nacional ali, mantendo zero. 1256. Estamos entrando em contato com o Centro de Relações do Plano. Foi feito um ACHG por parte da companhia, adiantando o horário do voo. E o centro ainda não recebeu o ACHG. Nós já entramos em contato, estamos tentando resolver o problema para adiantar o máximo possível. Muito obrigado, agora é boa. Autorizado Guarulhos, depois do Luno Zero, PAI. Restante conforme, 360 nível, Dael, Lida, ótima saída. Decola da 10 direita, 50 no 4 código, 1208 controle. Autorizado Guarulhos, 360, via após o 10, pai. Saída da El, Lida, ótima. Entrando por 50 no 4, controle 208, 315. Correto, chama pronto, portão 04. Identificou, voando Mari, Mari me intercepta, descendo para o 50, Tantra em 560. Não recebi o seu plano, vou checar com a sala IS, um minuto. 1256, livre decolagem, vento 180 graus, 149. Livre decolagem. A frequência do solo para o gol no 64? Confirme. A frequência do solo? 121, decimal 1. Obrigado. Solo, boa tarde, gol no 64. No 64, Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07. Uma 964, livre pouso para o seu zero. Vento 180 graus, 1-6. Livre pouso, 964. 1256, decolagem 1, controle 120, decimal 8. 208, grato, boa tarde, bom 1256. Tá falando meu entro da Tatiana, é o solo voltando? Poderia confirmar para qual localidade é o plano de voo? Tem nível 370, via Puca. Tem 370 na subida Puca, por 1256. 4196, reduza para aproximação final e chame torre. 1198, decimal 95. 1185, autorizado, sinal ILS, terceira pista no zero, desde que mantenha 2010 em forma estabilizada. 141-16, mantenha a aproximação, aguarde pista 10 livre. Aguardando a pista livre, patrão no meio. Estou entrando em contato com a sala S e já vamos resolver isso, patrão. Confirmando qual, onde foi feito o plano, o Yankee Delta Charlie foi em Aracaju, no plano? Altímetro em Salvador 10015. Tem 560, foi ITAP. Direto ITAP, instante aí, 560, obrigado. Bruno 964, Salão 13, Salão 21, décima 1, uma boa tarde. 21, seja obrigado. Azul 41-16, livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 18 nós. Vente de pouso na 10, 416. Alfa, informaremos a sexta Juliette, na verdade. Delta Charlie, o sol voltando. Delta Charlie em contato com a nossa IS, foi verificado que nós recebemos uma mensagem de transmissão de plano de voo de Aracaju. Peço que o senhor entre em contato com a sala de Aracaju ou efetue o plano aqui na IS junto à IS Salvador, para que possa ser mais rápido. Para evitar o fumo, eu jogo 1-2-5-6. 1-2-5-6, eu vou coordenar com o centro de 5. Muito obrigado. Boa tarde, Rumo 185, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Azul 416, solo 121, decimal 1, uma boa tarde. 1885, livre pouso, pista 10. Vento 190 graus, 17 nós. Livre pouso, não, 0. 4-16, Alfa Juliette, 03 no portal. Voo ITAP, em descida para 3 no 10, ajuste 10 no 5, livre da restrição da altitude em TAP. TAP 3000, caminho 5, pode passar. Afirmativo, assim que a gente tiver o seu plano, a gente chama pra cópia. 256, chamo sempre Recife 125, decimal 45. Recife 2545, boa tarde, boa 1256. Tango Vitor, Eco Vitor, controle. Onde é Salvador? 3 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju, 120, decimal 3. 120, decimal 3. 203, Vitor, Eco Vitor. Obrigado. Siga Vitor, Eco Vitor. 1885, solo 20, solo 121, decimal 1, livrando a direita. Então, boa tarde. 2-1-1, nada, até breve, 1-1-1-5. Tatiane, todavia não temos o seu plano de voo aqui. Estamos entrando em contato com a sala S. Assim que ela receber, ela vai ligar pra gente. A gente já faz o plano de voo. Ana 326, sem identificação. Ana 326. Ana 326, contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador. Voo ITAP. Em TAP, intercepta a chegada Mari. Autorizado descida até nível 050. Altimetro 095. Intercepta a chegada e autorizado 050, né? 3, 6, 6. Aqui Delta Charlie, na escuta. Aqui Delta Charlie, poderia informar o nível de voo? É 1000 pés ou 500 pés, confirma. Então está autorizado Salvador Grupo Zulu, 500 pés acima do nível do mar, voando na projeção do corredor forte. Decolando a 17 com curva esquerda, o código transponder 0260 e o controle 1-20-8. 7, correto? Confirma a tua VIPAT. Tua VIPAT, por gentileza. Localizador e avistando, tá? 3560. 195, controle 1208. O altímetro é 1095. Quatro, quatro, meia, dois, autorizado, sinal ILS aqui. Autorizado, portal estabilizado, quatro, quatro, meia, dois. Direcionamento, repartição pronto para decolagem, e aí, Delta Charlie. Meia, três, dois, meia, velocidade, três, dois. Não comprei não, meia, três, dois, meia. M326, velocidade, faz critério. Tá bom, liberado a velocidade, pressionando a 3, aguarde um minuto. Quem marcou? Na 3154, boa tarde. A sua identificação via chegada Mari. Última VN 060, altímetro 1015. Oceano 6326, décima 2000, na Cor de Duna. Prezado, descida para 3000, 6356. 3000, 3326. Quebec Serra, escuta. Autorizado Morro de São Paulo, via corredor Axelma, mil pés, transponder 0112, controle 1208. Funcionamento táxi de decolagem, chama a torre no noite, decimal 95, ajuste 1095, pelo Quebec Serra. Serra Livre Táxi, chame para... chame no papá. Tráfego Xanero 6142, tem que ter informação e antes, quando possível autorização Recife. 6142, aguarda Recife, prepara a Puca Jamaracaju. Prepara a Puca Jamaracaju, 6142. Estabilizado com campo à vista, azul 4462. 4462, torre 198, decimal 95. 1895. Tráfico Salvador, o Oceaner 6395. Confirme. Oceaner 6395, acertou a nossa liberação? Afirmo, é livre, chamo táxi. Bianchi Delta Charlie, tem livre táxi, reposta no ponto de espera da Oscar. Foi Salvador Azul 4462, estabilizado no X-Ray Visual. Pelo Quebec Serra, Lima Antena 7. Azul 4462. Livre pouso, pistão 0, vento 180 graus, 1 meia nós. Vicente, livre pouso, 4462. Então 3560, solo 28, solo 121, décima 1, boa tarde. 201, boa tarde. Boa tarde, até 3560. 3560, Alfa, reporte a 3 Juliette. Alfa, 3 Juliette, 3560. Pátio principal, será remota 1-2. Ok, Juliette para remota 1-2, tá 3560. 6142.4. Próximo, você? Autorizado, confirmado. Autorizado em Recife, via peso Luna 7, restante conforme, nível 350. Saída Puca, Jamaracaju, decola da 1-0 esquerda, 50. 1-6, código 1-208, controle. Correto, chama pronto. Portão 05, o Chanel 6142. Maria, obrigado. Quilômetro Vec Serra, livre de decolagem, vento 180 graus, 14 nós. Azul 4462, solo 30, solo 121, décima 1. Boa tarde. 211, com solo 4462, boa tarde. Solo Salvador Azul 4462, na sua escuta livre. Confirme? Azul 4462, livrou na sua escuta. 462, Alfa Quilo, Pátio 3, Pátio Romeu, posição. Alfa Quilo, Pátio 3, posição 4 Romeu, confirma? Afirmo, 4 Romeu. Gente, 4462. 19, decimal. Confirmando 120, decimal 8, controle até regresso. 120, decimal 8, até regresso. Controle de Papatango, Quilo, Quebec Serra. Zona 54, vê se mantenha 3 mil pés, aguarde a autorização para o IML. 3 mil pés, 3 mil pés, Delta Charlie, decola os 3-3, mantenha a linha litoral e aguarde autorização para cruzamento. A Bia vai manter o litoral, aguardando sua autorização para o cruzamento, Charlie. Foi Salvador, estaria autorizado o cruzamento para o Charlie? Yankee Delta Charlie, autorizado o cruzamento, agilizando na medida do possível. E aguarde transferência de comunicações. Afirma, tio, está agilizando aqui o Charlie, vai aguardar para transferência. Localizou o ILS da 10, chamé 6326. M3326, torre 118-95. Torre 118-95, chamé 6326. 3154, autorizado final ILS, XT da pista na 0, deixe mantenha 2000 pés. Livre alerta, 2000 pés, 3154. Salvador, a chanel 6326, passou externo, baixado travado, visual com a pista 1-0. Torre Salvador, a chanel 6326. Chanel 6326, livre pouso 1-0, vento 1-80 graus, 1-6 nós. Cruzado pouso, pista 1-0. Confirma o vento, a chanel 6326. O vento para o chané 6326. 1-80 graus, 1-6 nós. 6326. Controle 120.8, até o regresso em Delta Charlie. Muito obrigado, senhor Charlie. Torre 1-8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, o chané 63 no 5. Desvia corredor forte na escuta do controle. Afirmativo, senhora. Quer te pés, corredor forte na sua escuta. Tchau. Yankee Delta Charlie, controle. Fala, Yankee Delta Charlie, na sua escuta, senhora. Você foi sua chamada de pouso? Todos, Charlie. Mais uma hora e 30. Estabilizado, ILS 3154. A 3154, torre 118 nesse momento. 2154. Chanel 6326, solo 37, livrando a direita, solo 121, desse momento. Boa tarde. 6-2-1-1-6-6, caixa. Torre Salvador, boa tarde, 3-1-5-4. 1 milha e meia do Índia Serra. 3-1-5-4, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Tem, 3-1-5-4. Salvador, 6-3-5-0, decola de imediato. Lúcia, da Serra, seu estado era encerrado, no atraso de conhecimento de controle de setor a reportar, presença livre. 5-4, livre pouso, vento 1-8-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso, 1-0, 3-1-5-4. Papo Charlie, qual o nome da localidade? Usina Campo Lindo, senhora. Grupo de Zulu e Nossa Senhora das Dores. Com 5 lindo em Nossa Senhora das Dores? Afirmativo. Em Aracaju? Em Aracaju. Alfa Juliette Portão, confirmando a guarda antes da Juliette. Alfa da Juliette, 3154. É 142 até o chamado para puxar aqui a senhora, né? Boa tarde, gate 3, gente da Yankee, autorização campeã. 4065, autorizado Campinas via peso 190 por base restante conforme, nível 340, saída da El, Leda Motiva, decolada 10, curva direita, código 5046 e controle 1208. Boa tarde. 08, boa tarde, 6315. É o Leda Motiva, saída. Decolador 10, curva direita. Com 04000, transponda 208, controle Salvador 4065. Leda é o 360, positivo, aproa de Leda. Autorizado após 2000, Leda. Após 2000, Leda, 6315. Inteligível a transmissão. Cheque equipamento de rádio e retorne novamente. Positivo 3154. Orientação. Deixa um pouco mais pra trás, a gente já. Afirmativo. O aeronave terminal pushback está livre aberto até o portão 05, tá 3155. Bom dia, 05, obrigado. Zona 097, boa tarde, sendo identificação via chegada BOF, desça e mantenha 4 mil pés. Altímetro 1.0. 4 mil pés, BOF 1.1, objetivo, doutora. São Paulo, já está de volta, para o táxi. 1.7 a bordo, 3 horas e 20, Natal. Poderia confirmar só o POB, o 6142? Afirma, 1.7. 1.17, autorizado até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 0 no 5. O 6142 do Oxané. Até o ponto de espera da 0, 2, 9, 5, obrigado. Até o ponto de espera. Aeronave que sobremodulou com a aeronave do Oxané, poderia repetir? Eu vou 2019, desculpa. Só transição para Ilhéus 2.0. Ilhéus 2. O que eu tenho aqui é 240, copia? Sim. 240, aprovado Ilhéus, DCT Coral, Golf 677, na saída da El, Coral. Nível 240, decola da 10, curva direita, 5053, código 1208, controle. Autorizado 240, Ilhéus, via Golf 677, na saída da El, transição Coral, posso tirar Coral. Ali decola, vento 180 graus, 12 noite. Decolagem 10, 6142. Romero 48, por favor. Vento 180 graus, 13 nós. Grátis, iniciado, Romero 48. Lida Irumi, decorada 10 direita, 5062, código 1208, controle. Só código, 5062, código. Autorizou da Leão, Lida 360, dia 3987, Moço, que falta curva direita da El Lida Irumi, controle 208, 5062, minha cintura. Amanhã chama pronto, portão 0 base. Controle 1, confirmando 120, décimo 8, controle. Boa tarde. Fecha um controle agora, obrigado. Boa tarde, meu nome é Pedro. Coisa Salvador, muito boa tarde, 6142, vou chamar a decolor. 6142, boa tarde, contato radar, subiu, mantém nível 350 via PUCA. Ao 350 via PUCA, 6142. Pode uma PUCA direto, 6142? Obrigado. Pode focar.